Jukebox. Alô, alô, comunidade! Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Meu nome é João Ricardo e se você chegou com o bonde andando, esse é o Jukebox. E hoje, quem cola comigo é o Ali Calucci. Salve, galera! Aqui quem fala é o Ali Calucci. Vem com a gente nesse programa que você já sabe, vai muito além da música, tem cultura, tem arte e um verdadeiro passeio pela história musical do Brasil. Esta é a sexta edição de uma série de podcasts produzidas pelo curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, para te mostrar que a música vai muito além do que você ouve. Na última edição, nós falamos sobre Mangue Beat, o movimento da década de 90 que surgiu e se consolidou na região nordeste do país. É, foi uma relação muito especial da arte, do regionalismo e de estilos internacionais, a começar pelo próprio nome, Mangue, muito comum na costa do Nordeste, e Beat, que vem do inglês e significa batida. É, João, e falando em batida, nossa viagem continua. É hora de pular para a década seguinte. Seja bem-vindo ao Furacão 2000. Até porque, vocês acharam mesmo que a gente não ia rebolar a bunda nesse podcast, né? É, deixa de caô, pegue sua moeda e vem com a gente. É o Pique. Jukebox. Hoje, nossa viagem começa com uma batida contagiante. Letras que falam de amor, ou a falta dele, de festas, ostentação e periferia. É o que eu digo, traição é traição, romance é romance, amor é amor e podcast é Jukebox. No programa de hoje, vamos descer até o chão em uma batida envolvente. No Por Trás dos Panos, nossas glamourosas rainhas do funk, Carol Soares e Gabi Castro, nos levam até o começo desse ritmo no Brasil. É isso aí, Ali. Apesar do preconceito, o funk é um dos ritmos mais populares do país. No Descendência, a dupla Felipe Melo e Eduardo Simões mostram a importância do funk. No Para Ver, as gatinhas Cecília Almeida e Beatriz Ortiz vão além da música e contam um pouco pra gente sobre o grafite, dança de rua, hip hop e outras manifestações culturais do funk. Você está no nosso baile, entre e aproveite. Nós estamos no ar com os melhores sucessos do funk do Brasil. Matheus Prata e Monalisa Leite nos ajudam a comandar a festa de hoje. Então vem com a gente, vamos rebolar até o chão ao som do tamborzão. Fé em Deus, Melazo! Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Fé em Deus, DJ! Vamos lá! Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Jukebox. Olha, você chegou no programa certo, né? Você é um cara que curte muito esse estilo musical. Nossa, nem me fala. Eu não posso ver uma caixa de som que eu já tô rebolando. É isso aí. Tá gostando, então? Sim. Seja muito bem-vindo. Não só você, como vocês aí que estão acompanhando o Jukebox. Nós já estamos na sexta edição. E vamos começar com muito conteúdo, né? E agora é a vez de Carol Soares e Gabi Castro comandarem a pista, no quadro Por Trás dos Panos. Trabalhadores do Brasil, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O trabalhador e a sua família, brilha uma estrela. Por Trás dos Panos. Oi pessoal, eu sou a Gabi Castro e aqui do meu lado está a querida Caroline Soares. Isso mesmo, Gabi. Oi pessoal, eu sou a Carol e hoje nós iremos falar sobre o funk, ritmo envolvente que pega a gente. É isso aí, Carol. Então solta os... que o Por Trás dos Panos está no ar, trazendo o melhor do funk dos anos 2000. Muita nostalgia e música boa pra você. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! O funk chega aqui no Brasil na década de 70. O palco principal é o Rio de Janeiro. Mesmo com o crescimento da MPB, o funk foi tomando seu espaço. Isso mesmo, Gabi. E a Zona Sul, área nobre do Rio, foi o seu primeiro palco. Era no Canecão que aconteciam os primeiros bailes funk, conhecido como Bailes da Pesada. No final da década de 70, quando a imprensa conheceu esse ritmo produzido pela periferia, o funk ganhou destaque, se espalhando para todo o país. Pois é, Carol. Nos anos 80, o funk já estava na boca do povo. mas não do jeito que conhecemos atualmente. O gênero musical tinha apenas as batidas, porém as letras eram em inglês. Quem mudou isso foi Fernando Luiz da Mata, conhecido como DJ Malboro. Ele introduziu a batida e a letra nas músicas, concretizando o que hoje nós conhecemos por funk. E no final da década de 80 que o DJ Malboro lança o álbum Funk Brasil, com produções totalmente nacionais, da batida à letra. Esse álbum foi o ponto-chave para a consolidação do funk. Vamos ouvir um trecho? Solta o som, DJ! Agora, saindo dos anos 90 e indo para os 2000, temos um boom na história do funk, caro ouvinte. As letras, antes relacionadas a temas mais politizados, agora começam a ter uma conotação mais sexual, com letras de duplo sentido. Nesse novo contexto, as dificuldades dos moradores da favela são postas de lado e começa a surgir a visão do baile funk como reunião social para paquera, namoro e flerte. Nos anos 90, as letras do funk carioca falavam sobre as dificuldades que os moradores das favelas do Rio de Janeiro passavam, como a discriminação racial e social. Além disso, as letras também abordavam os baculejos policiais que os moradores da favela passavam em público, além de temas relacionados ao amor, como o famoso funk melody. Como falar do funk e não citar a icônica Furacão 2000? Afinal, quem nunca desceu até o chão ao som dos hinos de MC Catra, Bonde do Tigrão, MC Marcinho, Tati Quebra Barraco e tantos outros? É isso aí, Gabi. E esse novo cenário do funk surge um dos maiores grupos de estilo musical, o Bonde do Tigrão. O grupo Bonde do Tigrão foi fundado por Leandro e Gustavo em 1999. Sua formação original ainda contava com Thiago e Vaguinho. O grupo estourou com a música Cerol na Mão, em todos os bailes da periferia e chegou até os grandes veículos de comunicação. Em pouco tempo, nos bailes da Zona Sul e conquistou todo o país. Com o ritmo envolvente de suas músicas, Bonde do Tigrão assinou contrato com a gravadora Sony Music e lançou seu primeiro álbum em 2001, que veio recheado de sucessos como Tchutchuca, O Baile Todo, Tá de Brincadeira e Adoleta. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou! O papai chegou e chegou com tudo. MC Catra é o nome artístico de Wagner Domingues Costa, que em 1980 começou sua vida no mundo da música, montando uma banda de rock que se chamava UB. Em 1990, em parceria com o Primo Preto, criou a empresa Rap Soul Funk. Essa empresa servia como gravadora, grife de moda e organizadores de bailes funk e de shows de hip hop no Brasil. É isso aí, Carol. MC Catra se aventurou muito pelo mundo da música antes de se encontrar no funk. Foi só em 2000 que ele começou a conseguir notoriedade com seus funks paródicos, como o hit Adultério, que foi um estouro na carreira de Catra. Em dezembro de 2017, o cantor revelou publicamente que estava enfrentando um câncer no estômago. Infelizmente, Catra não resistiu e acabou falecendo em setembro de 2018, deixando para trás filhos e inúmeros fãs. É, Gabi, com certeza uma das perdas mais difíceis da história do funk. Catra foi e sempre será uma lenda. Exatamente, Carol. Infelizmente, Por Trás dos Panos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Rebolem muito ao som dos funks que tocamos aqui, mas com moderação. Um beijo e espero que tenham gostado. Junkbox. Curti demais. Salve Catra, né? São sucessos que continuam, aliás, né, Ali? Sim, sim. É, eu, pessoalmente, gosto muito do Catra. Uma pena ele ter falecido. Mas deixou uma herança boa pro funk. A gente vê que desde 2000 tem mudado muito a questão do funk no Brasil. Não só o estilo musical, mas também as impressões que as pessoas tinham do funk, né? Sim. No quadro Para Ver, Cecília Almeida e Beatriz Ortiz mostram as artes de rua relacionadas ao funk. Pede pra sair! Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Don't touch, it's art. Para Ver. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Para Ver, um quadro super especial que eu, Beatriz Ortiz, e eu, Cecília Almeida, preparamos para você. Hoje, nós vamos falar sobre as outras manifestações culturais que compõem os espaços urbanos, para muito além do funk. Pois é, Bia. Alguns exemplos destas manifestações são o grafite e as danças de rua. Mas, antes de começar a nossa conversa, que tal a gente ouvir o som Se Ela Dança, Eu Danço, uma música de MC Leozinho lançada em 2006. E vem comigo dançar, dançar, dançar, dançar. Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço. Falei com os DJs. Vamos falar de dança de rua. A gente considera como dança de rua duas principais vertentes: o hip hop, que representa o movimento cultural de rua, e o street dance, que é ensinado em escolas de dança. Sim, Bia, foi em 1981 que uma das vertentes do street dance, chamada break, fez muito sucesso nos Estados Unidos e se expandiu mundialmente. No Brasil, o break era praticado principalmente no Largo São Bento, em São Paulo, onde os dançarinos se encontravam. Nos anos 80, o rapper Taíde fez parte deste grupo. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista que ele deu para a televisão naquela época. Eu acho que se não tivesse existido o break, a dança break, nada disso teria acontecido. Nós prestávamos atenção na música, na maneira como eles dançavam, como eles cantavam, e começamos a partir disso fazer poesias, colocar isso no papel e dando ritmo a essas poesias, onde surgiu o rap nacional. Que legal, Ceci! Mas foi somente em 1991 que a dança de rua ganhou força no Brasil, na cidade de Santos. Foi lá que o coreógrafo Marcelo Cirino começou a abrasileirar as danças de rua, que já eram bem tradicionais em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Conversa vai, conversa vem, e já está mais do que na hora de trocar o disco e falar de grafite. O que você acha, Bia? Eu concordo completamente, Cecília. A gente considera grafite todo desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não havia sido pensado para essa finalidade. Os muros e o asfalto, por exemplo. Pois é, o senso comum tem a visão de que o grafite é um fenômeno novo, mas a realidade é que ele já existe desde o Império Romano. Este estilo de arte tão antigo é marcante porque, normalmente, expressa as ideias e os pensamentos da população marginalizada, além de deixar a cidade muito mais colorida. Pois é, Cecília, mas infelizmente nem todo mundo quer ver a cidade mais colorida. Basta lembrar do ex-prefeito de São Paulo, o João Dória, que no ano retrasado mandou pintar de branco todos os muros grafitados da cidade de São Paulo. É, a Marisa Monte tem uma canção que expressa bem esse sentimento, de ver a cidade sem os grafites. Ela se chama Gentileza. Vamos escutar um trechinho? Apagaram. Mas olha só, Cecília, nem tudo é tristeza. Estou me lembrando de um dos maiores grafiteiros que nós temos no Brasil, o querido Cobra. É mesmo, Bia. O Cobra nasceu em um bairro pobre de São Paulo em 1975. Ele começou pichando muros clandestinamente quando era adolescente. Hoje ele já tem obras grafitadas em cidades do mundo todo. É verdade. É dele o grafite da Anne Frank em Amsterdã e é dele também o recorte de maior mural grafitado do mundo. Uma obra de 5.742 metros quadrados que homenageia o chocolate na região metropolitana de São Paulo. E depois de tanta cor e dança, vamos ficando por aqui. Obrigada por nos acompanhar nesse quadro, querido ouvinte, e até a próxima! É com vocês, João e Ali! Junkbox. Muito obrigado, meninas. É, a gente pode ver aí que vai muito além da música, mas Ali, que você curte uma pegada de funk mais pop, eu já tô ligado. Mas e os mais antigos? As meninas já deram um spoiler aí pra gente, mas você gosta também, né? Claro, João. Afinal, eu vou passar cerol na mão e vou mostrar que eu sou tigrão. Então eu acho que assim como o Marcelo Melazo, você vai pirar com o próximo quadro. E ó, eu tenho uma dica. Se você estiver ouvindo esse podcast sentado, pode levantar que não tem como ficar parado com a playlist que a Mona Lisa Leite e o Matheus Prata prepararam pra gente. Melazo, põe no ar. Vocês estão prontos? Chico Buarque! Senhores passageiros, bem-vindos. Vamos detonar. No ar. E aí, gente? Eu sou a Mona Lisa Leite e quem está aqui comigo novamente é o Matheus Prato. Oi, Mona Lisa. Oi, pessoal. Eu sou o Matheus e esse é o nosso quadro No Ar. Nessa edição, mais que especial, nós te apresentaremos as músicas mais tops do nosso amado funk. Isso aí, Prato. Temos muita música boa e você com certeza vai cantar e, claro, rebolar muito com a gente aqui. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? É claro que você sabe quem ela é, né? Mas vamos falar da MC Anitta, ou melhor, Anitta, mais pra frente. Será que você conhece a música que vamos escutar agora? Duas dicas. É dos anos 90 e uma das referências do início do funk melody. Vamos escutar. Te quero. Chance não pra mim. Eu não sou só mais um amante. O que você quer ser pra mim? Eu não sou. Acertou quem disse que é a música Melô do Príncipe, do Guilherme Jardim, que teve produção do DJ Malboro, considerado o criador do funk carioca. É assim que a era do funk melody se inicia em 1990. Isso aí, Prata. É nesse mesmo ano, no início dos anos 1990, que o funk se populariza com letras de amor cantadas sobre bases de bateria eletrônica. Logo depois, é lançado o Rap das Armas, dos MCs Júnior e Leonardo, e é com a versão proibidão dos ícones Cidinho e Doca que a música se torna mais conhecida. Você lembra quem são eles, Prata? Claro, Mona Lisa. É a dupla de um dos hinos do batidão dos anos 1990, Rap da Felicidade. Eu só quero é ser feliz. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Que nostalgia, hein, Prata? O funk dos anos 90 era tão bom. Mas Mona Lisa, quero ver você lembrar essa. Me fala o nome da dupla que fez o maior sucesso no funk no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ah, Prata, muito fácil essa. Só love, só love. Só love, só love. Só love. É, Mona Lisa, Claudinho e Buchecha fizeram muito sucesso com canções melódicas incorporadas ao funk. Sim, os cantores ganharam vários prêmios e fizeram diversas músicas de sucesso, como Só Love, Vamos Dançar e A Forma e Destino. Só música boa, mas infelizmente a carreira da dupla chegou ao fim com a morte do Claudinho no ano de 2002, e Buchecha seguiu sua carreira sozinho. Mas Mona, você sabe que é logo no início dos anos 2000 que o funk carioca inicia sua era mais sexual. Sendo que no mesmo ano é fundada a Gaiola das Popozudas, com Valesca nos vocais. Isso aí, Prata. Em 2001, é lançado o álbum de estreia do Bonde do Tigrão e a música Serão na Mão vira hit. É neste momento que o funk carioca se torna um dos estilos musicais mais famosos do país. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! Vamos passar Serão na Mão! Mas além do funk carioca, o funk paulista também é muito famoso. Em 2008, o funk ostentação começou a fazer parte da cultura do Brasil. Bonde da Juju, dos MCs Bac Dib e o G3, é considerado o marco inaugural do movimento, a primeira música do funk paulista. Atualmente, Mona, o Brasil inteiro escuta o funk brasileiro. Os funkeiros estão entre os artistas mais escutados do nosso país. É verdade, Prata. Quem é que não conhece alguma música da Anitta ou Ludmilla, né? Inclusive, voltando a falar da Anitta, ela é de longe a cantora brasileira mais reconhecida no mundo. Recentemente, foi até indicada para prêmios internacionais, como o da Billboard. É, Prata, a Anitta é sim uma artista de imenso sucesso. O funk proporciona isso também, né? Vamos escutar um trecho da música Favela Chegou, que tem participação da Anitta e Ludmilla. Nos últimos anos, Prata, começamos a ter diversos funkeiros em festivais de outros estilos musicais. Recentemente, no Lollapalooza Brasil, um desses artistas se apresentou para milhares de pessoas junto ao rapper internacional Post Malone. É verdade, Mona. Inclusive, é meu funkeiro favorito. MC Kevin o Chris, o funkeiro de maior sucesso da atualidade, fez milhares de pessoas cantarem muito alto seus maiores sucessos. Tudo dentro de um festival de rock e indie. Foi um momento de arrepiar. Ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo. Que música, pessoal. Top demais, Prata. Mas sinto dizer que, infelizmente, foi a última do nosso quadro. É, Mona, vamos ficando por aqui. E espero que todos tenham se divertido com esse tanto de artistas e músicas que mostramos. Isso mesmo. Obrigada pela atenção e até mais, pessoal. Tchau, gente. Continuamos com mais Junkbox. A mãe quis prender... Junkbox! Que música, pessoal. É assim que eu volto depois de um quadro como esse. Eu queria poder expressar a emoção do Marcelo Melazzo com esse quadro que os meninos trouxeram pra gente. Obrigado, Prata, Mona Lisa. E o funk, ele acompanhou a consolidação de diversas plataformas digitais, né? Que agora a gente pode ouvir música de diferentes perfis. E ele emplaca cada vez mais hits nessas plataformas, mas essa popularidade toda também atraiu críticas. Desde o começo, assim como outros movimentos no Brasil, o funk foi alvo de comentários preconceituosos e pensamentos equivocados. Em 2017, por exemplo, o funk foi sujeito a um processo de criminalização pelo Senado Federal. A proposta foi arquivada depois de ter sido rejeitada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Mas é uma realidade que vem mudando. No ano passado, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Clivella, assinou um decreto que estabeleceu o Programa de Desenvolvimento Cultural do Funk Tradicional Carioca. É, o projeto prevê o fortalecimento e incentivo do estilo musical, inclui o funk como patrimônio cultural da cidade, e reconhece que o movimento é o resultado de um processo híbrido, entre a cultura africana, a música eletrônica negra norte-americana, o hip-hop e ritmos do subúrbio carioca. O programa foi apresentado primeiramente em um projeto de lei dos vereadores Marcelo Siciliano e Marielle Franco, em fevereiro do ano passado. Marielle foi brutalmente assassinada cerca de um mês depois. Ainda não se sabe por quem ou por quem Marielle foi morta. Vamos ao Descendência com Felipe Melo e Eduardo Simões. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Descendência. Fala, galera, eu sou Eduardo Simões, ao meu lado está meu parceiro Felipe Melo, e nessa edição estaremos no comando do quadro Descendência. Olá, Dudu, olá, ouvinte. Nessa edição vamos falar sobre o funk brasileiro, principalmente como esse ritmo musical pode representar e ajudar muitas pessoas. Isso mesmo, Felipe. O funk vai muito além do universo musical. É também um estilo de vida. O funk sempre foi centrado de preconceito e pensamentos equivocados, mas isso vem mudando. O que antes era coisa do morro, hoje é coisa de todo brasileiro. Sua popularidade só aumenta, se tornando uma cultura nacional. No ano passado, a Câmara aprovou o funk como uma manifestação da cultura popular brasileira. Exatamente, Dudu. Isso possibilita aos artistas do funk a livre realização de suas atividades e manifestações, como as festas e os bailes. É importante dizer que esse ritmo gera inúmeros empregos. Não é somente o MC que se beneficia, pelo contrário, o funk emprega indiretamente muitas pessoas. E isso é muito bom, pois o jovem sem muitas oportunidades consegue por meio do funk se livrar dos problemas sociais e econômicos. E é por essas e outras que temos nesse programa uma entrevista super bacana com o produtor musical Danny Borges. Seja muito bem-vindo ao Jukebox, Danny. Salve, galera da Jukebox. É uma honra participar do programa com vocês aí. E vamos aí respondendo essas perguntas aí, né? Pra começar, Danny, conta um pouquinho do seu dia a dia no meio musical. Então, meu dia a dia é o seguinte: eu trabalho fora de vigilante, mas eu sou produtor musical, eu sou videomaker também, faço edição de clipes, essas coisas. Eu mexo com. Sou professor de dança também, dancei 16 anos, dança de rua e dança em geral. Eu trabalho no dia a dia no estúdio e no outro dia que eu tô de folga, eu trabalho um dia no estúdio, que é a minha folga, e no outro dia no serviço, que eu trabalho de carteira assinada. Eu sou DJ nos finais de semana, toco para vários MCs E faço festa de aniversário, essas coisas tudo também, alugo som, iluminação. Dani, como na sua visão o funk pode ajudar e contribuir com toda uma comunidade? Então, o funk, ele consegue ajudar uma comunidade, porque, querendo ou não, é uma das culturas que você pode explorar na comunidade, que as crianças mais jovens têm interesse, pois hoje em dia é uma coisa que virou mundial, né? O funk dominou muita coisa, só que, tipo, tem várias formas de você usar ele, usar essa expressão. Você pode usar tanto pro bem quanto pro mal, ou para poder atingir alguém. Então, tipo, usando da forma certa e fazendo um trabalho adequado, você consegue ajudar a comunidade, ajudar as crianças que estão lá, através da dança, através da música, através da... principalmente da música, que hoje em dia você pode formar na música, ter mais espaço referente a isso. E usar isso para poder moldar as crianças e tomar o tempo delas, que é o que você pode fazer para poder mudar a comunidade. Em referência geral, você pode formar uma criança como artista. E pode começar isso, adentrar ela no, na música pelo funk. Pode formar um videomaker, pode formar um produtor, que através disso ele pode expandir a mente mais para não trabalhar só com funk, mas trabalhar com várias coisas. E através do funk ele se tornar um músico. Pode profissionalizar pessoas e dar direcionamento para as crianças, jovens, adultos, independente da idade. O preconceito em relação ao funk diminuiu com o passar do tempo, mas ainda é bem presente. Como você analisa a cultura do funk nos dias de hoje e principalmente para o futuro? Em vista de antigamente, que era bem mais complicado, melhorou bastante a aceitação do funk no mercado, porque o funk dominou. Não só o Brasil, mas o funk dominou o mundo. Então, em vista desse investimento, dessa nova visibilidade, e a forma que dá para usar o funk de várias formas, eu acho que abrangiu mais e abriu mais oportunidade e mais respeito. Mas em questão de discriminação, não só do funk, mas vários estilos musicais são discriminados. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Querendo ou não, sempre vai ter o yin yang, quem gosta e quem não gosta. Porque uma musicalidade não agrada a todo mundo. Não existe isso de falar, essa música todo mundo gosta. Sempre tem aquela parte que não gosta. Então, vai ter as pessoas que não gostam de funk, vai ter as pessoas que gostam, vai ter as pessoas que usam pro lado bom e vai ter as pessoas que usam pro lado mal. Então, independente disso ou não, o funk vai continuar e o funk tá ganhando espaço. E para finalizar, Dani, como está o cenário do funk na cidade de Uberlândia? Frente ao cenário de hoje... De hoje em dia, Uberlândia aí tá aumentando bastante a visibilidade, o pessoal tá realmente investindo, caindo de cabeça mesmo na área do funk, e a tendência é crescer e expandir mais e mais na cidade. E graças a Deus aí a gente é uma das pessoas que tá possibilitando isso daí, né? Que possa aumentar mais a probabilidade e que a gente possa conseguir destacar alguém da nossa cidade para poder alcançar o que a gente... almeja alcançar, né, o sucesso para algum deles aí. Graças a Deus, estamos chegando lá e, se Deus quiser, em breve vamos podendo conquistar nosso espaço e realizar nossos sonhos, né? Muito obrigado pela entrevista, Dani. Volte sempre, viu? Primeiramente, eu que agradeço aí o pessoal da Jukebox aí pela oportunidade aí de estar fazendo essa entrevista com vocês aí. Parabéns aí vocês pelo projeto aí, que vocês continuem destacando aí, conseguindo fazer os trabalhos que vocês devem fazer. Que Deus abençoe vocês. Esse foi o Dani Borges, produtor musical. Valeu demais, Dani. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho sobre como o funk pode ajudar inúmeras pessoas e como ele é uma cultura nacional. Mas é hora de dar tchau, né? Pois é, Dudu. O papo tava bem legal, mas vamos ficando por aqui. Voltamos com vocês, João Ricardo e Ali. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Jukebox. Bacana demais, obrigado a Dani Borges pela entrevista, obrigado aos meninos. E esse é só mais um dos exemplos aí de como um estilo musical pode mudar a vida de alguém. Ali, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso baile. E é isso, caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. É isso aí, queria agradecer também ao nosso técnico de som, Marcelo Milazzo, nosso professor Vinícius Doni, que fizeram parte desse bonde aí. E nossos todos editores, produtores que fizeram os programas acontecerem. Nós voltamos em breve. Glamurosa. rainha do funk poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Aê! Junkbox!